Quando eu cantar, quero ficar molhado de suor. E por favor, não vá pensar que é só a luz do refletor. Será minha alma que sua, sob um sol negro de dor, outro corpo, a pele nua, carne, músculo e suor. Como um cão que uiva pra lua, contra seu dono e feitor, uma fera animal ferido no dia do caçador, humaníssimo gemido, raro e comum como amor, humaníssimo gemido, raro e comum. Na tua chaga sagrada.